869 no solo ao 51, direita na Fox, 21 decimal 9, boa. Solo no 620, prossiga. Atualiza pro de Aracaju. Guarda a coordenação. Obrigado. Está se autorizado à direita, Índia, ponto de espera 11895, Kenelão no 09. Azul 4206, autorizado, Juliette, portão 03. Juliette, portão 03, 4306. Salvador, Gol no 869. Gol no 869, táxi autorizado via taxi Alfa, reporte antes do taxi Juliette. Alfa, reporte antes do Juliette, Gol no 869. 30, muito obrigado. WL, mantém a pista na 0. Rapaz, o Sani mantém 1 no 0, 1 no mesmo. Voo no 869, autorizado Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette para o 06, voo no 869. Gente, Lima que o Bravo chama meu papá. Esquerda via pista, reporte pronto, 97, Lima, aquele bravo. Uma 620, estamos sobre Recife, 126 decimal 85 e ao CERN 125 decimal 45. Segue com Recife 12685, 12545, muito obrigado, bom trabalho, boa tarde. Então Romeu Golf já em condições iguais. Plano modificado às 1954, desça para o sul de tráfego do local, está aproximado para pouso. Menos. O 33, complete a final, chame a torre, 18 decimal 95. 1895, Netuno 33. Gente, aguarde Lima, aquilo bravo. Salvador, Netuno 33 estabilizado no ILS da 10. Netuno 33, aguarde autorização de pouso. Aguardando o 33. Seu Bravo inicia de imediato? Aquilo Bravo tem condições de iniciar de imediato? Aquilo Bravo tem 900. Autorizado 997, vento 150 graus, 08 nós. Aquilo Bravo tem. Gol 1969, decola 256, controle 120, decimal 8. 208, boa noite, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, gol 1969, passando 1700 no perfil da Dael. Voo 1969, contato radar, subatório nível 360, autorizado direto Leda. Direto Leda, sobe e mantenha 360, 1169. 3, uso autorizado, pistola 0, vento no 50 graus, 89, Netuno 33. Livre pouso com Netuno 33. Romeu Golfe, serviço radar encerrado, 45 milhas sobre a Salvador, frequência livre para auto-coordenação. Volta. Pode voltar para o Olho Maquilo Bravo. Maquilo Bravo, contato radar, suba para o nível 080, autorizado direto Coral. Senta Coral, Quilo Bravo. Após o pouso do mesmo, a linha mantém a pistola zero. A linha mantém 3-1, classifica após o pouso do Valeriano. Juliette Tango Zulu, acima identificação, autorizado direto à posição POC, reporte para a descida. Azul 9306, autorizado à posição pelo da presença. Azul 9306, controle. Azul 9306, desça para 4.000 pés, ajuste na 019, autorizada posição pelo da presente. Descendo para 4.000, posição pelo, azul 9306. Atamos o Leste, Tango Zulu, acione a identificação, autorizado direto TOC, reporte para a descida. Pátio Militar, boa tarde. No pátio, anda com 33. Tran 3145, decolagem autorizada, pistola 0, vento no 62-0, 10-9. Autorizado decolagem da pista 10, da 3145. Número 999, copia? Assim, prossiga. Autorizado, Sierra, Bravo, Kilo, Papá, Vio, Peso, Luna, 0, Pubave, segue conforme a rota do plano, nível 320. Decolagem na pista no 0, curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5415, controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado, Campinho, 320, Peso, Luna, 0, Pubave, conforme rota. Decolagem no 0, curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. O transponder 4515, controle de saída 1208. Nível 320 e o transponder 5415. 154-5320, tá pronto para puxa acionamento na 1. Autorizado, cotejamento correto, azul 699 e autorizado puxa acionamento, chame tá. Autorizado puxa acionamento, chamada para o táxi, azul 699. Tran 3145, decolagem 01, aciona no transponder 5171. Tá ok, 5171 no transponder do Tran 3145. Afirmo, transfira o controle do 08 no voo. 08, obrigado, uma boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, o Tran 3145, cruzando 1700. 3145, acionando o código 5171, agora recebo normal. Suba para o nível 360, autorizado direto Leda. Ok, direita direto Leda, acionado 5171, tá 3145. Azul 9306, desça para 2000 pés, autorizada a sinal ILS, reporte estabilizado. É para 2000, autorizado ILS, portará estabilizado azul 9306. Salvador, uma boa tarde, Azul 2501, tem informação, Victor, a autorização de falha. Boa tarde, Azul 2591, autorizado Serra Brava e Tortango, via Golf 677, nível 1960. Decolagem na pista 0, curva direita, saída coral. Transponder 5434, controle Salvador, 120, decimal 8, Azul 2591, na guarda para protegimento. Azul 6999, pronto para o táxi, está com 73 a bordo, alternando Ribeirão Preto e com 4 horas e 35 de autonomia. 103 a bordo? 113. 113. 6999, táxi aprovado, até o ponto de espera da pista 10, direita via Índia, ponto de espera Torre, 118.95, QNH 10.19. Tem táxi autorizado até o ponto de espera da 10.19. 18.95.4. Papagô, para aguarde, cópia. Azul 2591 no cotejo. 10.160 para Vitória, via Golf 677, depois 10 curva direita, ele é coral, 5434 e 208 controle. Cotejamento correto, Azul 2591, não confirmando parte 3. Afirmo. Chave pronto para o estacionamento. Moral, obrigado. Salvador, Azul 6999, quanto espera, está 10 pronto. Azul 6999, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 120 graus, 12 nós. Autorizado alinhar e decolar, Azul 6999. A 3294, desça para o nível 050. Lima, Papagolf, copia? Copia. Autorizado, Serra Bravo, Bravo Hotel, via peso Luna 0, por base, segue conforme rota do plano, nível 360. Decolagem na piscina 7, curva à direita, saída da El Leda Motiva. Transponder 5406, controle Salvador 120, decimal 8. É da El Leda Motiva, Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa. 5406. Afirmo, 360. Ok, foi 360, Bel, Norte, da Mota, 5406. Prossegue via Pêndulo no zero. Primeiro via prossegue conforme rota, decola da piscina 7, curva direita após. Lima Papagolf, controle da opera 120 decimal 8, confirme e bate o PLB. 07 a bordo copiado, já está pronto o acionamento? Autorizado o acionamento, chame pronto para o táxi. Lima Papagolf. Controle, boa tarde, Azul 40, horas 6909, decolado na Daelena. Azul 6909, contato radar, cima para o nível 320, autorizado direto Leda. 320, direto Leda, Azul 6909. Bom, o número 69, estamos indo para Recife, 125 decimal 1, e ao CERN, 133 decimal 95. Recife, 1251, 1339, 5, voo 1969. Com 3145, chama o centro Recife, 125 decimal 1 e ao CERN 1335 decimal 95. Ok, Recife, agora 251-3395, uma boa tarde, centro 3145. 3062, Azul 9306, complexo final, chame a torre, 118, decimal 95. Chama a torre, 5295. Oi, Salvador, boa tarde, o Azul 9306, está avisado, beleza, vamos ver. Passo 9306, vento 140 graus, 109, pouso autorizado. Pista na zero, chuva leve, pista molhada, ajuste 1019. Autorizado pouso, sempre a chuva, trem baixar travado agora. Tubatão, Juliette, Tango, Zulu, tem condições de manter a velocidade até próximo ao externo? Confirma aquilo, senhora. Gente, Juliette, Tango, Zulu, vou ir direto do Una da presente, mantenha a velocidade até próximo ao externo. Desça para 3.000 pés e ajusta no 09. Para 3.000 no 09, Zulu. Para 3894, desça para 4.000 pés, ajuste no 019, redução de velocidade 2009. 6109, 2009, velocidade para 3294. Sim, só um instante. Solo do 4.000, para o táxi? Lima Papagolf, táxi aprovado até o ponto de espera da pista no 0, via pátio 3, pátio 1 e táxi para Índia. Ponto de espera 2, 18, decimal 95, QNH 1099. Aqui, então vai decolar da pista 10, né? Ok, pista 1 no 0, permanece curva à direita da Eole da Montima. Comodoro. Sare 2231, formação Whisky, só um minuto para cópia. Controle, Calo Salvador, boa noite, boa tarde, lá do 930, meio de cópia. 3-2-4-4. Do 9306, Alfa Kilo, Pátio 3, atenta ao sinalizador. Alfa Kilo, Pátio 3, para atenta ao sinalizador. Pátio. Sare 2231, não copia? Consiga. Autorizado, Serra November, Bravo Romeu, via Whisky 42, segue conforme rota. O nível 160. Decolagem na pista no 0, curva à direita, corrijo curva à esquerda, saída Momo, transição VATAP. Transponder 5165, controle Salvador no 20.8. Autorizado 160 para barreiras, com curva esquerda na Momo Vatap, código 5165, seu controle 1208. Whisky 42, primeira aerovia, decolagem pista no 0. Whisky 42, decolando no 0. Cotejamento correto, passarei 2231, chame pronto para o estacionamento. Vamos lá. 5-0, 3.000 pés, inicialmente para o localizador está 3294. 1966, desça para 4.000 pés, ajuste no 019, redução de velocidade 2109. 4.029, 110, 1966. 1969, chama Centro Recife, 125 decimal 1 e a UTERN 133 decimal 95. 136.95, obrigado, boa tarde. Logo no 869, informação WISC, posição 6, autorização Brasília. Pode clear the Portugal 019. Informação WISC, um minuto para cópia. Privativo. 7 direita 070, reporte estabilizado. Desça para 2.000 pés e ajuste no 09. A 3894, complete direita, curva direita para o 070, desça para 2.000 pés. Autorizada a sinal ILS, reporte estabilizado. Já está mantendo agora para o 070, 2.000 pés, reportará estabilizado para 3294. Juliette, Hotel Juliette Serra, mantém escuta. Lima Papa Gaúcha, minha torre 1, 18, 95. Estabilizado, Juliette, Tango Zulu. Tango Juliette, Tango Zulu, completa sinal, chame a torre 1, 18, 95. Juliette, bom trabalho. Afirmo. Oi, boa tarde, Papa Tango, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, boa tarde, reporte no externo com 1019. Zulu. Portugal direciona Alfa, eu vejo o Southeast 2009. Atango Lima, Kilo Bravo, serviço radar encerrado, 55 milhas sudoeste de Salvador. Samuel, 120, decimal 1. No meu pés, decolagem pista no 7, curva direita, via corredor axé. Transponder 0145, controle opera 120.8. Romeu Lima, Papa Golfo, contato radar, botar o nível 360, autorizado direto Lida. 360 direto Leda, Lima Papagolf. O número 66 abriu 10 graus da esquerda, só para tirar um pouco lá aqui, já retorna. 9. Solo, tá 3677, gente da WISP, precisa autorização. Portugal, direção do Amalfa, how many miles do you have? 10, the fly pelo position, descend to 4,000 feet, the Portugal, direção do Amalfa. Pelo down 4,000 feet, the Portugal, direção do Amalfa. Voo 966 para o localizador, direita 080, desça para 2000 pés, autorizada sinal ILS, reporta estabilizado. 080, reporta estabilizado, descendo 2000. 3894, no localizador, joga sinal 0. 3894, completa sinal, chame a torre, 118, decimal 95. 3894. Onde? 5447. Cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento. Boa noite, 69. Bota não. 8894, avisado 1-0. 3894, boa tarde, ajuste 1019, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso, número 2. Tráfego precede a um Charlie 402, final de 1,5 milhas. Salve, Salvador, boa tarde, estacionamento 201, informação Salvador, Sideral, Serra Delta Juliette. Serra Delta Juliette, mantém a escuta. Juliet, Tango Zulu no Solos 22, libere na Delta 219. Ou 1166 completo sinal de caminha torre, 1188 decimal 95. 95. Solo Azul 2591, pronto táxi, 48 a bordo, 0350 de autonomia, alternando porto seguro. Ele mantém a pistola 7 até o Juliette Serra. Ponto de espera da pistola 0. Via parte 371 na Índia, ponto de espera torre, 18.95, Kenegal 1099. 743, 741 na Índia, 1295, 619, 2590. Pode olhar, estamos no Alfa Aquilo, parte 3, tentar sinalizador. Ponte, Alfa, Alfa. 167. Centralizado Serra Brás, Bravo Romeu, via Pêndulo 17, nível 320. Decolagem na piscina 0, curva à direita, saída Arbor, após a posição eleva. Transponder 5450, controle Salvador 120, decimal 8. Usando na piscina 0, quando pronto, autorizado na 17, vento 120 graus, 14 nós. Curva direita, são 367, correto, chame pronto, fecha acionamento, portão 8. Portão 8, sinal para acionamento, ciência e curva direita. Fechando a 6201, não copia? Pronto, na cópia. Autorizado, Serra Bravo, Golfe Lima, via P9B 857 até Moço, nível 360. Decolagem da pista no 0, curva direita, saída Dael, Leda e Rumi. Transponder 5444, controle Salvador 120, decimal 8. Cotejamento correto, chame 6201, chame pronto, fecha o acionamento. Salvador, tá 3894, nós. Tá 3894, táxi aprovado via Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette 07, 3294. Sol Salvador, boa tarde, eu já passei 2h30, a gente está o ISP 3502. Espera no seu pouso, pouso autorizado, pistola 0, vento 140 graus, 10 nós. Livre pouso, 1966. Ficamos só para Recife, 125 decimal 1 e ao CERN 133 decimal 95. 125, 1-3395, Lima Papagol. 17, recolga 1-0, curva esquerda na Puca Gião Caju. Aciona 5413, controle 208, azul 4206. Cotejamento correto, azul 4206, chame pronto, fecha acionamento. Gente, 4206. Tower, muito boa tarde, airport, call 021 Alpha, LS 1010. Airport, call 021 Alpha. Roger, Canadian 1019, continue approach, expect landing clearance. A 4 mil pés, azul chama 019. Approach, bom, 4 mil pés, 019. Arte voo no 869. Aguarde. Livre das restrições, gol no 645. Tito, até a volta, até a Juliette Serra. Serra. Salvador, Cideral, Serra, Doutor Juliette. Prossiga. É, boa tarde, Serra, Doutor Juliette, solicita autorização para giro de motor em marcha lenta por 7 minutos, no parte 3. Já coordenado com o Infraero? Positivo, Infraero solo ou Sente? Sente, chame finalizando. Ok, obrigado. Solo Salvador, Chané 6201, poste acionamento, tanto parte. Aguarde, Chané 6201. Uno 66 no solo aos 28, direita 219. 3219, foi Uno 66, boa. Portão 04, autorizado, chame táxi. Autorizado, vai chamar o táxi, na 201. Gol 1166, livrou, boa tarde. Boa tarde, Gol 1166, táxi está aprovado via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, Juliette, Gol 1166. Gol 1869, portão 62, autorizado, chame táxi. Passando pelo táxi, Gol 1869. Azul 2591, no tráfego, um Airbus da Portugal, curta sinal após alinhar e manter. Após da Portugal, alinha e mantém 10, 127, na sua aí, sem problema. And airport, go to Espanol, could we get the landing clearance, please? Clear to land, runway 101, wind 120 degrees, 10 knots, airport go 021. Airport goes 021 from the ground at 30, vacated by right, 121, that's small 90. Have a nice. Táxi, voo 1869, está com 185 a bordo, 185, 3 horas e 18, alterna com quente. 69, aguarde instruções de táxi. Aguarde. Mochilé 6201, mantenha a posição, aguarde nova autorização de congestionamento. Confirme. Cliente, tem declarado autorizado, por favor. 1166, aguarde para ingresso. Guarda. Ground airport, Chicago, grid 1 alpha, somente com certeza. Air Portugal 021 Alpha, approve a taxi via Alpha, call me before taxiway Juliet. 69 Alpha, call it before Juliet, if Portugal 021 Alpha. Bom, passarei 2231 para o pushback acionamento na 12. Aguarde, passarei 2231. Guarda. Funcionamento 201 não confiou, mantém posição. Gol 1869, táxi aprovado via Pátio 1 e táxi Índia até o ponto de espera da piscina 0. Quando lá, chame torre 1-1-8-1-9-5, quem liga 1-0-1-9. Negativo, via Pátio 1 Índia, 1-1-8-1-9-5, obrigado. Gol 1166, observe passagem longa da companhia, após ingresso de Juliette, portão 01. Gente, após companhia, Juliette, portão 01, gol 1166. 1208, obrigado, excelente final de semana. Contrário Salvador, boa tarde, Azul 2591, decolou na sua escuta. 2591, boa tarde, contato radar, suba para o nível 160, autorizado direto Coral. 160 direto para? Direto posição Coral, Azul 2591. Direto do 160 direto Coral, 2591. Está no 01, a porta passagem do mesmo retaguarda será autorizada. Então entendeu que a porta passagem do Gol para o 01 está autorizada, é isso? Assim, o segundo Gol vai passar a retaguarda. Segundo Gol na retaguarda, obrigado. Paulo passageiro 223, eu não, posso, a gente está aguardando o TAP, é isso? Negativo, o Airbus da Portugal vai ingressar no portão 11, após passar a passagem do mesmo será autorizado, 2231. Pode coordenar com o pessoal do solo após a passagem autorizada, já? Após a passagem de Portugal autorizado, passarei 2231. Gente, obrigado. Solo San 3677, puxa acionamento na 08. Na 3677, aguarde. Nossa, escuta. Vai iniciando na 04, 6201. Gente. Portugal 021 Alpha, Juliet Gate 11. Maya Juliet Gate 11 in Portugal 021 Alpha. Azul Salvador. Prossiga, Azul 2591. Boa noite, minha nave decolagem autorizada. Pista na 0, vento no 40 graus, 12 nós. Na início da 1-0 decolagem, boa noite, minha nave. Você vai estar de leve terra. Autorizado, hotel de leve terra, reporta através do Parque do Iguaçu. A bordo. Direita via Índia até o ponto de espera da pista no 0. Quando lá torre 18095, KNH1 no 0 no 9, China 6201. Índia, cruzados no país autorizado direto Alefa. Direto Alefa. O cruzado 2000, Gol 1869. Vai fazer um pequeno desvio aqui, tem uma formação na nossa proa, né? Está restrito a nível 050, o Gol 1869. Desculpa, eu não cotejei, 050, ciente, Gol 1869. Gol 1645, deixa para 2000 pés, autorizado a final e adiante. 5, desce para 2000 pés, ajuste 2019, passará estabilizado a X-Guerreira, pela 10. Dois, sete, dois, boa noite, formação Whisky, 1 minuto para a com a Whisky aqui no quarto 3, aguardando de azul. Na posição de 2 horas, meia dúzia de milhas, cruzando o nível 070 para 1,60, rumo nordeste, um alfa. Gente, vai manter o 060, o apurando é elétrico, com 1,869. Afirma, aguarde. Dá uma previsão aí, por favor. Da aeronave da passarela iniciar táxi. Não, que treino. Sol Salvador, azul, 4206, na posição 3, para o check treinamento. Salvador, 6201, está na cidade. Puxa, 6201, autorizado aliás, decolar pistona 0, vento 140 graus, 1 2 nós. Ainda fala com a cidade. Boa noite, 69, traço anteriormente informado sua posição de 11 horas a meia dúzia de milhas. Livre extensão nível 360, caso necessite desvio, faça o mesmo pela direita. Gente, 360, caso desvio pela direita. Obrigado. Boa noite, 69. Sou Sideral, Sideral Serra, Delta Juliette. Siga. Sideral informando o termo de giro de motor tipo 43. Obrigado, boa noite. Boa noite. Azul 2792, copia. Autorizado, Serra Brava, Alfa Romeo, via Golf 677, nível 190. Decolagem pista 10, curva à esquerda, saída Conde. Transponder 0277, controle Salvador 120, décima 8. Autorizado, Aracaju, pela Golf 677, 190 é o nível, decolada 10, curva à esquerda na Conde. 0277 no transponder e chamando o controle 1208 de azul 2712 no pátio 3. Azul 2712, cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento. Chamarei. Puxa, né, 6201, decolado aos 40, 208 no voo. 208-6201, agora. Troca para 2295, tenha bom serviço, senhorita. Boa noite, Salvador, boa tarde, 862-09, decola, passando de edição. Boa noite, esse é o Puno 645, estamos a 3 milhas do IACA. Cinti, Puno 645, tráfego avistado. O vento está de 1,40 graus, 10 nós, pouso autorizado pista 10 com ajuste de 1019. 1019, ajuste o vento, 140 por 10, já tem um pouso previamente autorizado na cabeceira 10, 1645, por favor. Afirmo, já informa inclusive o tráfego à direita, é um helicóptero, 500 pés, na linha do litoral, não interfere no seu pouso. É, o tráfego aqui não esquece, valeu. Sol Salvador, azul, 4206, faz o táxi, 119 a bordo, 1320, é o final de Maceió. Azul 4206, táxi aprovado até o ponto de espera da pista 10, direita via táxi Índia, ponto de espera torre 18-95, QNH 10-19. 19, ponto de espera 10-19, azul 4206. Chão 3677, correndo com equipe de solo, após passagem da TR da passaria da retaguarda, autorizado no portão 08, chame táxi. Costa 609, passaria, autorizado, estacionamento, tomara para táxi, 3677. Fala, parceiro 2231, estou mantendo a posição mais um instante, tá? Confirme. Solicita manter a posição mais um instante. Passaredo. Bom, 869, chamo-se para Recife. 128.8 e alterne 126.0. 288.260, boa noite. É, boa noite, estamos com perna 10. Azul 40, 4206, tá visual com Boeing na final? Ah, sim, no visual 4206. Gente, após o pouso do Gol, a linha era em manter. Após o Boeing em manter 4206. Hotel Juliette Serra autorizado cruzamento da final da 90, reporte base 197, Hotel Juliette Serra. Ok, reportará a final 197, o Hotel Juliette Serra. De desvios, faço mesmo pela esquerda. Azul. Passarei das vezes antes chamado para iniciar o táxi. Mais um minuto, senhora. Mas tem só manutenção a voltar aqui. Gente. Estava de novo, 143. Tânia 143, completo sinal, chame a torre. 118, destinal 95. Torre, 18.95, uma ótima noite, 143. Até boa noite. Se ataque seu parceiro 223, João. É 143, continua em aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando a confirmação, a pista está molhada? Gol 1645 no Solos 45, libere a direita 21.9. 219 à direita. Hotel Juliette Serra, tráfego avistado, pouso pairado na cabeceira 17. Vento 140 graus, 129. Ok, o Juliette Serra, baixado e travado, final pairado na cabeceira, Hotel Juliette Serra. Azul 4206, decolagem autorizado, pista 90, vento 140 graus, 12 nós, 4206. Decolagem, 645. Táxi aprovado via Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 645. Puxa, né, 6143, informa o tráfego, tipo helicóptero, pouso pairado na cabeceira esquerda, sem interferência no seu pouso, continue apenas aguardando a 90 livre, 6143. Parceira 223, ou não? O 223, eu não solicito retorno para o box. Azul 4206, decolado aos 46, 208, meu voo. 208. Para retornar, no ponto de espera chame a torre 1895, passarei 2231. Devia a pista então, 223, ou não? Passa-me o pé. O 4206, contato radar, suba para o 5. É, foi interrompido sua transmissão, controle para o azul 4206. 4206, contato radar, suba para o nível 350, autorizado direto jambo. Direto jambo, nível 350, 4206. Na 6201, chama Centro Recife, 125 decimal 1 e alterne 133 decimal 95. 651-3395, chame a 2201, boa. Azul 2591, solicito a modificação para o nível 200. Na minha escuta, até livrar. e a pista, e Delta vai liberando a Delta na pista 2231. Dragão ingressando gate 02. 509 da Gol, 019, livre táxi, Índia, ponto de espera pronto, 2895, são 3700. 48, libera a direita, 219. Direita, 219, obrigado. O Janeiro 143, táxi via Alfa, chamante da Juliette. Via Alfa, reportando 143. Juliette, tanque voluntário do Pátio 3, autorizado, chama para ingresso Pátio 1. Azul 4206, autorizado direto, Romeo Fox 018. Romeo Fox 018, 4206 da Lestang, autorizado, ingresso Pátio 1, prossegue via Lima, Mike, Quebec, na Quebec, chame Torre 1895. Isso, confere, Vitor Filo Delta, número 2, para cobre, aguarde. São 3897, copia. Copia, 3897. Autorizado, Serra Bravo, Golf Romeo, via Pêndulo no zero, até Taubaté, nível 320. Decolagem pista no zero, curva direita, Dael, Leta, Motiva. Transponder 5460, controle Salvador 120.8. Autorizado, Guarulhos, nível 320, via Pêndulo 10 até Taubaté. Decola da 10. Saída da El Transição Motiva 5460 1208 São 3897. São 3897, cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento. Camarada 3897. Alfa Série 2231, livrou a Delta para prosseguir o táxi. Graus 29. Livre linha de colar, São 3697. O Chané 6143. Ingresso Juliette, portão 09. Juliette 09, 6143. Gente, Vitor Kilo Delta tá no Pátio 5.